abraço e da solidão descompasso, desperdício, perdei o som. Agora da virtude que perdemos há tempos de sonho. Não me lembro, não me lembro. Tua tristeza é tão exata e hoje te é tão. Já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Sonhos vêm, sonhos vão, e o resto é imperfeito. Disseste que se tua voz tivesse a dor que sentes, eu me acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança.